Bem-vindos ao primeiro OrionCast de 2011, e hoje no episódio 44 vamos falar de um assunto nostálgico que provavelmente muita gente vai gostar aí, muita gente viveu essa época. Essa época ela tem alguns momentos bons, né, traz umas memórias boas, tem algumas coisas ruins também que a gente vai lembrar aí. Mais especificamente vamos falar do PlayStation, a história dele, os melhores jogos e várias curiosidades aí dessa época. E hoje aqui com a gente temos o Mr. Bubbles, o João, o Adriano, o Raziel e eu, o Hyde. E vamos agora para os comentários do último cast, que foi aquele cast que a gente defecou pela boca, né? Sobre a Odisseia no futuro, né? Que a gente foi 20 anos no futuro e voltou. E é tudo verdade, vocês vão comprovar a partir desse ano. E pessoal aí entrou na ideia da brincadeira, né? Colocaram várias coisas legais aí no mural. Vocês estão incentivando a insanidade, mano. É chá de cogumelo isso aí. E eu não, a gente não vai ler aqui todos os comentários e falar da maluquice toda, né? Porque foi muita gente, até porque a gente ficou um mês parado, né? A gente é igual funcionário público, né? Então tem que... As férias só voltam agora nas férias escolares. Na verdade eu queria ser igual o João e voltar só em abril, né? Mas já que não dá, então... Fazer vai ter que ser igual só funcionário de escola mesmo. É. Não, a gente é brasileiro, tinha que voltar depois do carnaval, velho. É verdade. Ah, tá quase beleza. Nada volta antes do carnaval, né? Voltar mesmo é só depois do carnaval. Só a gente que volta antes de verdade, né? E nem todos, na verdade, né? Porque a gente que a maioria tá de férias ainda. A maioria da equipe aqui tá de férias. Bom, e quem participou aí do mural foi o IRS Killer, o Colossus Killer, ó, dois killers juntos aí. O Dragonic, o Marcelo Hagman dos Santos, General J, Big Smoke, Hello Will, Second Bad Guy, o PS3s, Samuel Ragnos, que ganhou lá na promoção do Left 4 Dead, o Predador BRX, o Victor64, o Denny007, o Douglas, Abstar, Phantom, Grand Chase Vício, Márcio Algos, PS3 Maximus, Caos XXX, Keyblader, Henrique, tá chegando na metade, Dactar, F Fox Die, Kleber, Rodrigo Kai, Mimito, Mr. TM, Amendoim Empanado, Luiz, Dorothy Calopsita, Afrodite que aguenta Kratos, Isaac Clarke, Machiste Lover Sheldon Cooper, Gogita. Isso que dá pra ficar lendo comentário. Eu falei, você ficar lendo comentário dos caras, os caras vão começar cada vez a colocar coisa mais viajada. Por favor. Roger Sarga, Jonas e Death Cubics. Todo mundo aí. Se esquecer de alguém, por ele favor, deu tudo, perdão. Vocês me devem R$5. Perdão se esquecemos de alguém, mas. Foi bastante gente, mas. Né? Mas, Raj, não acabou. Eu vou comentar rapidinho aqui só do pessoal que sempre tá postando lá no Twitter, interagindo com o Twitter da Orion Games, beleza? Verdade. Mandar um abraço pro DR Nico, pro @DigoCausing, pro pessoal do podcast Vortex Cultural, que sempre recomendo o Orion Games lá pro pessoal no Twitter. E falar, comentar um Twitterzinho do @VLuiz, que disse que a gente convenceu ele a comprar o Halo Reach. Mais um aí. Olha, a só. Gente não é o homem mal, né? Só tem muita empresa que devendo pra gente, viu? Porque a gente tá vendendo muito jogo aí. Tá vendendo mais que o jogo justo. É. Então, e a gente tem alguns recados aí, né? Vocês devem ter percebido também que teve uma notícia lá no site sobre uma tal de Orion Live, né? Então, o que seria a Orion Live? Deixa eu perguntar, tem alguma coisa a ver com a Microsoft? Não. Apesar do nome... Tá no The Achievement? Tô fora. Infelizmente, né? É que o nome quem sugeriu foi o Homem Mal, né? Então... Não tem tá muito explicado. A ver, né? Então a Orion Live vai ser mais ou menos assim. É uma rádio que a gente vai colocar... Já tá no ar, nesse momento, né? Vocês podem acessar aí clicando no play, que tem na barrinha do lado da busca. E ela vai tocar músicas de game music, né? O dia inteiro. É por streaming, né? Vai ser... ela manda ao vivo, como se fosse uma rádio mesmo. E essa programação das músicas a gente vai variar e vai trocar de período em período, né? E uma vez por mês, a gente vai fazer um evento que vai ser um Orion... Meio que um Orioncast ao vivo, né? A gente vai definir um assunto, vai marcar um horário e vai apresentar isso ao vivo e ver se dá certo, né? Torcer pra dar certo, vamos ver o que acontece aí. Vai sim, né? Vai ter a participação dos ouvintes, né? Isso, com a participação dos ouvintes, com a participação de todo mundo aí por chat, né? Então acho que vai ter uma interação bem grande aí. Então, outro recado aí é que a gente tá fazendo várias mudanças no site, né? Até ele anda um pouco desatualizado por causa disso. Mas em breve vai ter um novo layout aí. E várias coisas diferentes aí. Vai ter novidades. Então, aguardem aí. E vamos pro cast agora. Então vamos falar agora do PlayStation, né? PlayStation é diferente do que muita gente pensa, né? Ele começou o desenvolvimento dele muito antes da época de lançamento dele, que foi em 95 no Japão e em 96 nos Estados Unidos. Então, o desenvolvimento do PlayStation começou em 1988, quando a Sony fez um acordo com a Nintendo, né, para desenvolver um leitor de CD pro Super Nintendo, que ainda não tinha sido lançado. A Nintendo estava desenvolvendo o Super Nintendo e já tinha feito um acordo com a Sony para lançar um leitor de CD, né? O nome desse aparelho ia ser Super Disc, né? Super Nintendo, Super Disc. Olha que nome bonito. Olha lá, é igual tudo do Super Nintendo, é Super, né? É, ele lança um é, tá, tem coerência com o videogame, já que a Nintendo ia lançar o Super Nintendo, o disco tinha que ser um Super Disco também, no né? mínimo, né? O que se espera. Se fosse o Mega Drive, seria o Mega Disc. Eu vou situar os ouvintes nesse momento, porque eu vou explicar pra eles que eu nunca tive um PlayStation. Então eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo. Tive um PlayStation, então... você não pode se considerar gamer. Eu vou fazer o papel do ouvinte mais novo, que não sabe, entendeu? Orelha, é porque você citou um fato interessante de que ele foi desenvolvido em... Começou a ser desenvolvido em 88. Sim. E o que rola muito na internet é que foi uma tentativa da Nintendo de copiar o Sega CD. Só que em 88 ainda não tinha o Sega CD, né? Então não foi uma cópia, assim, não foi uma tentativa de fazer igual. Eu acho que eles foram desenvolvidos em paralelo, meio que em paralelo, né? Ah, mas não foi tipo um movie copiando um remote, assim, né? Não, que já tinha os WikiLeaks naquela época, tá ligado? Aí vazou umas informações. Bom, a Sony, né, ela conseguiu o direito de ser a única distribuidora desse aparelho aí, né? E a Nintendo, ela não gosta disso, né? Porque a Nintendo, ela sempre quer ter o controle total de tudo que é dela, né? Ela é até difícil liberar personagem e qualquer coisa pra terceiros, né? Então, isso aí já começou a criar uma intriga, né? Entre as duas empresas. E aí a Nintendo veio a público, né, depois disso, e falou que estava desenvolvendo um leitor de CD pro SNES com a Philips, né? Talvez até essa ideia aí do Sega Saturn venha disso aí, que eles falaram isso aí em 93, se eu não me engano. Mas a ideia era já lançar o videogame com suporte a CD pra mídia do jogo, ou só como um acessório a mais? Um assim? Acessório a mais. Só pra escutar CD? É, ele não, era pra multimídia em geral, assim. Eu acho que ia ter jogos que a Sony ia fazer, né? A Sony ia fazer jogos. Mas então ele ia vir nativo com fita, com suporte a fita e CD? É igual o Sega CD, né? Aí é o Megazord rival do Sega CD. É o Super Zord. O Megazord da Nintendo. Então, e aí criou essa briga toda aí. Aí aparece aí uma figurinha aí conhecida, né, que é o Ken Tarag. Ele já era, naquela época, né, uma das pessoas mais importantes aí nesse setor da Sony, né, que ainda não existia, que ia ser criado. E ele conseguiu convencer a diretoria da Sony de pegar aquele projeto e, em vez de fazer só um leitor de CD, fazer um aparelho completo pra ele, um console mesmo. É, o PlayStation, uma coisa que pra mim me chamou a atenção quando ele foi lançado, era o design dele, que eu já achava bem diferente dos outros, né, consoles. Porque os consoles da Sega sempre foram muito feios, eu acho, assim. Ah, eu acho o PlayStation, ele é bem simples, né? Assim, então, isso que eu achava bonito dele. Eu achava ele bonito, o design dele, que ele tinha aquela tampa redonda. Não achava bonito, não. Eu achava, cara. Ele tinha aquela tampinha redondinha, aqueles dois botões redondinhos também dos lados, né? Eu não gostava muito dos consoles da Sega, que eu achava eles meio... Porque o Mega Drive eu achava ele muito feio. Ele era não, o Mega Drive era feio mesmo. Então, eu não gostava muito. Já o O Super Nintendo ele também ficava, né, já tava um pouco ultrapassado nessa época, né? O PlayStation eu já achei legal pelo visual. Mas eu acho que não diferia, o design não diferia muito do Super Nintendo não, o Super Nintendo era bem quadradão também. Não, ele era assim e tal, ele, a única diferença é que ele tinha aquelas linhas redondas, né, até pelo CD, é isso, pelo CD, pelos botõezinhos, né, mas ele era todo, era um blocão mesmo, né, ele era um tijolo. É. Então, uma coisa interessante é que o PlayStation, né, o primeiro nome dele era PlayStation X, né, e isso aí deu origem... Era PSX, né? Não, PlayStation X. Era PlayStation X mesmo? Porque eu sempre vi a sigla dele com PSX. Então, a sigla PSX vem de PlayStation X, né? Exato. Depois foi renomeado só pra PlayStation. E ele foi lançado em 94, né? Pouco depois do Saturn da Sega, no Japão. E ele tinha uma vantagem muito grande em cima do Saturn, que ele já foi desenvolvido para ser um console 3D. E o Saturn não, ele era um console 2D, que de última hora a Sega colocou lá um chip gráfico 3D nele e vendeu como 3D, né? Então a qualidade do PlayStation é muito superior ao do Saturn e era muito mais fácil de programar nele também. E ele vendeu muito no Japão. Em 95, no final do ano de 95, ele já chegou nos Estados Unidos por $300, né, $299, e vendeu já 100 mil unidades em 2 dias. Então já foi sucesso assim de cara, né? Incrível que a Sony era uma empresa nova nisso, era um videogame novo, né? Arriscou e deu certo de cara. E os jogos do lançamento foram o Doom e o Ridge Racers. Alguém jogou aí Ridge Racers? Pô, dessa eu não sabia. Doom, mano? Nossa. É, Doom. Doom era popular, né? Então, acho que isso deve ter ajudado um pouco na venda dele. É, porque era um jogo de PC, né? É, tinha sangue também, né? Ajuda bastante no marketing, não sei se... É, sangue sempre ajuda, né? Vídeo de Mortal Kombat. Violência vende, né? Violência sempre vende. Uma coisa que ajudou muito o PlayStation a ficar popular foi parcerias que a Sony fez com empresas de desenvolvedoras de jogos, né? Tipo a Namco mesmo. E ela comprou também a Psygnosis, que é a empresa que desenvolveu o Ridge Racer e o Gran Turismo, que foi o jogo que mais vendeu no PlayStation, né? Vendeu 10 milhões e... 10 milhões, mais de 10 milhões de unidades. Ah, o meu Gran Turismo foi sucesso total. Isso, eu acho até estranho, é porque eu não sou tão fã de jogo de corrida, mas... pra mim era estranho um jogo de corrida ser tão sucesso assim, né? Então, eu acho que ele foi sucesso porque ele era muito superior ao que se tinha na época, assim. Ele era muito mais realista, né? Ele era muito bonito. Você pega o Gran Turismo 1 e compara com outros jogos da época, ele era impressionante mesmo. Então, o realismo dele comparado com os outros não tinha nem comparação, né? Era muito melhor mesmo. Sim, até o... pegar lá o último, acho que foi o 3, né? Foi pra... Não, foi o 2, né? Dois, pro PlayStation, né? Foi o 2 que esse... Esse é o PlayStation 2. É, já era pro PlayStation 2. Certo. E esse eu joguei horas a fio, nossa. Era muito bonito. É, e até quem não gostava de jogo de corrida, que nem eu, jogava pra caramba, né? Até pela também infinidade de carros que tinha. Uhum. Então, e essas parcerias aí, elas renderam muito pra Sony, né? Ela teve uma vantagem gigantesca com as outras concorrentes dela, né? Por causa disso, que o Saturn praticamente não tinha jogo, que ninguém queria fazer pra ele, porque era difícil programar e era um console zoado, né? O 64 tinha aquele problema do cartucho, né? Que a Nintendo cismou lá com o negócio dos royalties lá, né? Teve aquele problema todo e continuou com o cartucho. E a Sony se aproveitou disso. E teve... O PlayStation 1 chegou a ter 8 mil jogos. Mais de 8 mil jogos. Então... Nossa, dá pra fazer até um comparativo com o Nintendo Wii, né? Ou o DS, que é um dos que tem mais título, né? Não sei se chega a bater, mas teve muito jogo pra PlayStation. Ele ficou muito tempo na ativa, né? Ele parou de ser... Ele foi descontinuado em 2006, né? Até em 2006 lançavam jogos pra ele, então... Horríveis, mas lançavam, né? Horríveis. Até 2006, né? Vide Shrek. Até 2006. Incrível, né? Ah, isso explica o God of War 2 pra PlayStation 1. Deve ser um remake muito bem feito. É, mas nada explica Planeta do Tesouro pra PlayStation 1. Não, Planeta do Tesouro não é tão ruim. Não é tão ruim. O quê? Não é tão ruim. Mas vamos continuar. Deixa essa parte pra depois, né? Então, falando um pouco do hardware dele, né? Da parte mecânica e parte eletrônica dele. Ele tinha um processador RISC, né, de 33 MHz, né? É, só pra ter uma comparação, né? Tipo, você pega um PlayStation 3... ele tem um processador de 8 núcleos de 3,2 GHz, né? Então... Só pra ter uma comparação, o PSP 1000 que eu tenho aqui faz 10 vezes aí com... Então, uma ideia, né? São alguns milhões de vezes mais potente, né, que ele. Mas na época era impressionante. Hoje qualquer calculadora de bolso tem isso, né? Mas naquela época era top. Então, a GPU dele, né, o processador gráfico, ele tinha uma resolução de 256 pixels por 224, né? Hoje é 1900 e cacetada por 1080. Hoje é lixo, né? Hoje, sei lá, uma tela de celular no celular que eu tenho aqui na minha mão. Uma tela de celular é maior, né? Bem então, maior. É maior. É bem maior do que essa resolução, né? E ele tinha um mega de vídeo. Não tem nem como comparar a hardware, né? Eu acho que o hardware é uma coisa que é uma das mais injustas comparar de uma geração pra outra, né? Sim, sabe por que eu quero mostrar isso? Pra falar o quão bons os jogos eram, né? Que eles conseguiam aproveitar muito bem esse hardware que ele tinha. Era um hardware limitado para a época, mas os jogos eram muito bem desenvolvidos, né? Aliás, é uma coisa que eu acho que não acontece muito hoje, né? Tem meio que um esbanjamento aí de recurso. Não é muito bem aproveitado o que se tem hoje. Até desse negócio de hardware, que eu tava vendo as entrevistas dos produtores do Marvel vs. Capcom 3, que os caras tiraram alguns personagens porque eles diziam que consumia muito, muito recurso, sabe? Porque tinha uns poderes que usavam, sabe? Muitas coisas na tela ao mesmo tempo e tal. Deve ser mentira, porque, pô, você vê no PlayStation 1, tinha esses jogos Marvel vs. Capcom. E olha a diferença de poder de processamento pra hoje em dia, né? Um personagem, ele não vai matar um videogame de hoje em dia, não tem como. Então, ele tinha 1 MB de memória de vídeo e 2 MB de RAM principal. E os caras faziam um jogo igual o Crash 3, que era impressionante, né? Era um jogo muito bonito pra aquele videogame. Vários jogos. Symphony of the Night. Mais coloridos do PlayStation. Vários jogos bons. Parasitive 2, demais. Pode fazer uma lista gigantesca aqui de jogos bons com um hardware super, super limitado, né? O próprio Gran Turismo, que a gente já comentou, né? Que era... E o Resident Evil. Sim. Então, isso é uma prova que o hardware não é a parte importante do videogame, né? O que importa mesmo nele são os jogos. E ainda falando do hardware, né? A gente vê que há uma curva, né? Do começo pro fim da geração. Assim como a gente viu no final da geração do Super Nintendo, aqueles jogos com gráficos espetaculares que o videogame, a gente vê também no final da geração do PlayStation 1, né? Com certeza. Essa curva no PlayStation 1, ela faz assim, ela começa baixo, ela sobe e depois ela cai de novo. Igual a montanha russa. É verdade, é uma onda. É uma onda. Não, os caras tiraram até a parabólica. Espetaculares. Sim, não, é porque no finalzinho mesmo da geração, já tava morrendo, aí começaram a fazer qualquer porcaria, né? Você viu o jogo de Shrek? Então, o jogo do Shrek eu acho que é o ápice, assim. Quando eles viram o jogo do Shrek, eles falaram, ok, vamos parar. O que é esse jogo do Shrek que vocês estão falando tanto? Vamos colocar um vídeo dele aí. Vamos colocar um vídeo, a imagem fala mais do que... Não adianta a gente tentar explicar. Beleza. Agora essa curva de evolução nos jogos, né? Ela é muito, acho que no PlayStation, acho que é onde ela é mais acentuada. De todas as... No PlayStation 1? Exato. De todas as plataformas que eu vi. Notável. Pra dar um exemplo só, eu vou falar dois jogos. Um que eu joguei no começo e um no final. Three Extreme. Não sei se vocês lembram desse jogo de corrida. Era um jogo horrível, muito feio. Sabe aquele começo do 3D mesmo? O próprio Tekken 1, eles eram ridículos. E depois eu joguei Chrono Cross. Né? Que é um jogo que até hoje... Não vou falar também se eu vou achar bonito, mas... Eu tava vendo, se você for ver no YouTube, tá na resolução dele... nativa, né? Não adianta querer jogar ele no monitor com 1280, porque você vai achar feio, mas ele é um jogo muito bonito, né? Olha aí, tem alguns filtros aí, se você usar emulador, que fica legal, hein? Ah, então. Se contar jogo 2D, né? Mas falando do jogo em 3D, assim, teve uma curva gigantesca. Né? Parece que no começo os caras não sabiam trabalhar com 3D e no final eles já estavam dominando já. É que no começo foi a criação do 3D, né? Essa aí foi a primeira geração que pegou o 3D de verdade. Antes não era 3D mesmo. Começou aí. Então eles... Foi meio que uma cobaia, assim. Tinha só a experiência com PC só, né? Então, mas era jogos tipo... Não era 3D real. Era o Pisten, era o Doom. Era um 3D que era um papelzão. Que ia aumentando de tamanho. Mas é verdade, essa curva é muito grande, né? Quer ver? Eu vou dar outro exemplo aí. Que eu lembro bem. Era o Fighting Force, que você jogava com uns quadrados. Que iam chocando uns quadrados na rua. É. E o Crash Bandicoot 3, né? Era incrível, o jogo era muito bonito. É verdade. O próprio Jetson Racer também é muito bonito de corrida. Também. Muito bem feito. Até hoje. Até hoje eu também não usaria essa expressão, mas... Eu não sei. Né? Mas ele era um bom concorrente pro Nintendo 64, pro Mario 64, né? O Mario Kart 64. Uma opção decente. Então, e uma coisa assim, que marcou também o PlayStation, a Sony já tentou se livrar disso várias vezes, sem sucesso, né? E acho que o maior símbolo da marca PlayStation é o controle, né? O controle do PlayStation, a primeira versão dele foi baseado no controle do SNES, né? Com um direcional em cruz, que não era em cruz. O 4 botões, né? Que em vez de ter C, A, B, Y e X, viraram X, bola, triângulo e quadrado. Que é uma das marcas fortes do PlayStation, hein? As características mais marcantes. E o bola eu sempre chamei de bolinha, não sei porquê. Enfim. Tinha o LR. E ele adicionava mais dois botões LR, né? Tinha o L2 e o R2. Era R1, L1, R2, L2. E botões de gatilho, né? O gatilho. E continua isso até hoje, sem modificação. Nenhum analógico. O analógico, ele foi adicionado depois, quando a Nintendo lançou o controle do 64, que tinha um analógico. Aí a Sony meio que copiou lá, e em vez de um, colocou dois analógicos. Colocou a função do Rumble já embutida no controle, né? O da Nintendo tinha que comprar um acessório separado e plugar no controle. E o analógico do PlayStation era infinitamente melhor que o do 64 também, né? O 64 ele usava aquele dispositivo que era tipo bolinha de mouse. Era quase igual a mecânica dele por dentro. Ele desgastava e parava de funcionar com o tempo. Dava muito problema. E o do PlayStation era infinitamente mais evoluído. Até porque ele foi lançado depois, né? Sim. Então, e o PlayStation, o primeiro, ele foi o primeiro console a conseguir atingir 100 milhões de unidades vendidas, né? E ele teve várias versões diferentes aí, várias revisões, né? Tanto que você pegar o console antigo, né, o quadradão, e comparar com outros, você vai ver que a parte de trás dele tem várias diferenças, né? Alguns tem saída V, tem outros que tem saída RF, tem... Alguns têm entrada pro Game Shark, outros não. Outros não. Que era o meu caso. Então, ele chegou a ter quase 50 versões diferentes dessas aí. 50? Quase 50. No que? Nas entradas? Só? Revisão de hardware. Ia modificando uma coisa, modificava uma peça, modificava um chip. Então o beta teste deles era tipo o estilo Microsoft. O pessoal reclama aí das versões aí do Xbox, né? Teve... Com razão. Com razão, né? Teve o quê? Umas 5, né? O PlayStation teve 50. PlayStation 1. Mas isso aconteceu na versão fat dele, né? Naquela primeira versão, né? Isso, a primeira versão. A Slim também teve algumas, né? Mas não chegou a ser tanto. Eu acho que foi umas 4 ou 5 só. A maior diferença entre o Slim e o fat é que o fat só funciona de cabeça pra baixo, né? O Slim não. Né? Não, mas o Slim também dava pau, viu? Que tem várias histórias até, né? De PlayStation de lado... PlayStation de ponta cabeça pra funcionar, né? E isso é uma coisa que eu tinha muita raiva do PlayStation, né? Que eu queria jogar o jogo, né? Tinha vários jogos legais, mas ele não pegava de jeito nenhum. Ou quando colocava, começava a dar aquelas travadas, né? Você tá vendo lá o filminho lá, o CG, começa tec, tec, tec. Vai travando e se irritava muito. Problema. Acho que vocês também tiveram o mesmo problema, né? Todo Final Fantasy que eu joguei travava numa CG. Exato. Acho que ele exigia muito da leitura ali, né? Começa que o problema era na leitura mesmo, o canhão ficava desalinhado, né? Tinha conserto, porque eu já consertei o meu. Mas quebrava de novo, eu consertei duas vezes. Dava problema direto mesmo. Eu lembro até que pra jogar o Final Fantasy IX, eu usava a manha de abrir a tampa e fechar de novo. Que aí ele cortava a CG. Olha, eu acho que o máximo de problema que eu tive foi desse tipo aí. Olha que o meu PlayStation foi pego no final da geração e assim ele já era usado, inclusive. Mas eu acho que o máximo de problema que eu tive foi esse, com mídia arranhada e... ou ter que abrir a tampa dele, né, no caso. Agora eu já não tenho certeza se era problema por problema de hardware dele mesmo ou se era a qualidade das mídias que usava que era ruim. Eu já não sabe o que eu acho? Não. Eu acho que o problema era da tecnologia. Porque se você pegar CD, em geral, dava problema. Inclusive CD de música, em aparelhos antigos, né? Só para os mini systems, né? Então. CD sempre foi uma coisa que foi problemática, né? E como o PlayStation, ele acho que exigia mais disso, né? Então ficava mais evidente. Ah, e quando a Nintendo quis insistir nos cartuchos, não, a Nintendo tá errada. A Nintendo não presta. Calma aí. Ah, então, mas a Nintendo não quer ter um Final Fantasy, né? Não tinha como. Ah, eu conseguiria viver com isso, eu conseguiria. Ah, mas teve vários jogos bons, né? Que não tinha como adaptar. E agora a gente vai falar aí um pouquinho dos jogos, né? Que marcaram aí a geração, né? A geração, né? Que não são poucos. Não são poucos, com certeza. Ah, tem muito, né? O primeiro jogo do PlayStation que eu joguei, que inclusive veio com o videogame, foi Resident Evil 2. Que... Sim. Ele, acho que ele era uma das novidades do controle DualShock, né? Uhum. Eu lembro que vinha na caixa, na propaganda do jogo, né? Com o uso do DualShock, né? Como se fosse uma coisa de outro mundo, revolucionária, né? Rapaz, engraçado que uma das poucas experiências que eu tive com o PlayStation foi com Resident Evil. Mas eu não joguei. Isso que é engraçado. Eu assistia um amigo meu jogar, eu ia na casa dele e ficava assistindo lá. Ah, mas eu já fiz muito isso também. É sempre assim. Então, a geração PlayStation que eu não vivi, porque eu não tinha um PlayStation. Cara, eu não posso aqui especificar qual jogo me marcou mais, porque realmente eu não tive acesso prolongado com nenhum jogo, assim. Ah. Então, vou citar só... Essa era a época das locadoras, né? É, pois é, a minha experiência maior com o PlayStation foi em locadora jogando Street Fighter, Dragon Ball, Final Bolt, né, cara? Vocês lembram disso? Eu lembro desse, hein? Era da hora. Qual que era esse? Eu desafio qualquer um até hoje, hein? É o GT? É Dragon Ball GT? Ah, tá. Nossa, esse jogo é muito ruim. Na época podia ser até legalzinho porque era do Dragon Ball, mas se você for jogar hoje, você vai ver que ele é ruim pra caramba. Ele é muito travado. Ah, totalmente travado. Mas ele foi um dos que eu mais tenho lembrança assim, de locadora. Só que o jogo que eu joguei mais, que eu terminei mesmo do PlayStation, foi o único jogo que eu terminei do PlayStation, foi o Metal Gear, cara. Metal Gear Solid. Olha que filho da mãe, eu falei que ia falar do Metal Gear. Não, desde o cast lá dos melhores do ano, tá todo mundo roubando minhas listas, né? Então, eu vou deixar no ar aí, você complementa, então deixa só o gancho pra você, né? Não, mas se quiser completar também, João, é que eu sei coisa pra caramba do jogo, mas eu não joguei Metal Gear. Você leu um livro sobre Metal Gear. Me contaram o jogo todo. Eu vou ser bem sincero com você então, cara. Você só aproveitou o melhor do Metal Gear Solid, porque... Ele tem uma trilha sonora linda, cara, perfeita. O enredo confuso de Metal Gear, de todos os Metal Gear. Só que ele é o melhorzinho, assim, ele não tem tantas reviravoltas, ele é um enredo dos mais enxutos, assim, dos quatro que eu joguei, né? Mas a jogabilidade é o que peca mesmo, cara, no jogo. Assim, se tem um fator que é o que vai dificultar pra quem quiser jogar hoje, por exemplo, é a jogabilidade. Porque ele tinha aquela tela top-down, né, cravada na cabeça do Solid Snake. E isso não tinha visibilidade nenhuma, era meio ruim pra você se locomover, pra você trocar de arma, pra você acertar seus tiros nos seus inimigos, é terrível. Mas se você só sabe a história mesmo, você tá... nem jogue, cara. Eu queria comentar mais do Psycho Mantis, né, que ele conseguia ler o seu memory card, ele, dependendo do jogo que tinha lá, ele podia falar alguma informação sobre, pra assustar o jogador. Nossa, legal isso. Exatamente. Então, aqui no Metal Gear Solid 4, a gente reencontra o Psycho Mantis, né? Um avatar do Psycho Mantis, assim. E ele comenta, né, que ele tenta ler o memory card no PlayStation 3, só que o PlayStation 3 não tem memory card. Aí fala, você evoluiu, Snake. Aí, pra quem não lembra, o Solid Snake do Metal Gear Solid 1, ele não tinha olho, não tinha boca, era tudo uma sombra, sabe? Era umas manchas, nada, né? Nada no PlayStation tinha olho e tinha boca, né? É tudo quadrado, assim, as quadrado com umas corzinhas, assim. Nem dedos também. Dedo é artigo de luxo, né? Eu lembrei do Final Fantasy VII agora, quem vai querer meter o pau nesse? Meter o pau não, pô. Ah, esse eu não joguei, não sei como é que é, mas devia ser tosco também. Não, claro. Mas é muito bonito pra época, né? Mas se você for comprar não, ele não com é, vocês, não. Né? Era assim, pô. Ah, é a sim, CG. Cara. É sim. Não, a CG é muito simples ainda, mas se você for ver que nenhum tinha, né, velho? Assim, qual jogo que tinha uma CG naquela qualidade? Nenhum, né? Ah, então, não tinha. É, então. É que se você for comparar ele com os últimos da geração, os últimos RPG como o Final Fantasy IX, o Chrono Cross, aí realmente ele é ridículo. Mas pra quando ele saiu, ele era da hora. Bom, ele é tido como um dos melhores até hoje, né? Sim, mas eles realmente não tinham mãos. Sim. Não tinham mãos ou não tinham dedos? Eram mãos, a mão do cara era, era um a bolinha. Bloco marrom. A bolinha não, um quadradinho, né? Um antebraço, um cubo. É um cubo marrom e o pé é pé de pato. É. Mas tinham dois modelos, tinham eles maiorzinhos durante as lutas e eles menores. É, na luta sim. Roadmap, né? Mas tinha eles na luta, eles eram mais detalhados. Ah, esse foi uma das séries também que mais joguei. Acho que foi a série que eu mais joguei. Os jogos que mais joguei no PlayStation 1 foi Final Fantasy 7, 8, 9, todos. E todos maioria... eu acho que o mais bem feito é o 9, só que eu gostei mais do 8, não sei por quê. Ah, eu também. Mais do 8 também, em relação ao 9, pelo menos. Eu sei por quê. Porque vocês jogaram primeiro, com certeza. Será? O primeiro que eu joguei foi o 12. O primeiro que você jogou foi o 12? Foi. Ah, então você não faz parte dessa discussão. Obrigado. Tô saindo, valeu. Não, mas assim, geralmente quem gosta mais do 8 é porque jogou ele primeiro. Olha, eu acho que eu joguei dos Final Fantasy mesmo, acho que foi o que eu mais joguei mesmo no PlayStation 1, e deve ter sido o primeiro mesmo. E eu acho assim que a importância dele é que ele iniciou o estilo que o Final Fantasy mantém até hoje. Sim, que essa coisa mais... mais adulto, assim, não tão adulto, meio visual, jovem, mais andrógino. É, assim, o 7 já tinha um pouco. Na época, mas... É, essa coisa de ser mais tecnológico, né, usar mais... Com eles serem mais adultos e com um tema mais de tecnologia, começou no 7, né? Sim. Não, mas já tinha o 6, não tinha, não? A verdade, eu lembro que o 6 era, tinha uns robozinhos lá. Tinha robô, mas tinha muita magia envolvida. É, então. Eu acho que foi o 6 que começou com o steampunk na série. Então, mas ele ainda tinha magia, tinha uma coisa mais medieval. Sim, o 7 já era um mundo tecnológico mesmo. E uma curiosidade aí é que o Final Fantasy 9, na verdade, não ia ser um Final Fantasy. Não, ele ia ser um projeto separado, né? Se não me engano, ele ia ter um Secret of Mana ou Legend of Mana. Não. Ele ia ser um Final Fantasy, só que ele não ia ser da numeração. Ele não ia ser um... A história que eu conheci é que seria outro jogo mesmo e resolveram renomear de última hora. Resolveram manter como Final Fantasy. Agora que você falou, o design dos personagens parece Legend of Mana. Então... Não. Parece. O design dos personagens é feito pelo Ishitaka Mano, que é o design do 1 até o 6. É o design clássico dos personagens. É que no 7 e no 8 eles mudaram porque eles queriam fazer uma coisa mais adulta. Uma coisa mais diferente, mais realista. Mas o design dos personagens é o mesmo da série clássica. Sim. Mas tanto pode-se ver também que não manteve esse estilo aí de misturar tecnologia com magia. Ele é mais medieval, como os final... Porque ele era ele foi uma proposta de voltar às origens, né? Tanto que, por isso mesmo que tem o designer original, voltou pra série, né? Porque eles queriam fazer uma coisa mais... E conseguiram? Sim, inclusive... É um jogo bom pra caramba. É um dos melhores e é o preferido do Sakaguchi, né? Uhum. Bom, mas essa conversa tá muito RPG, muito Final Fantasy, né? Não é o cast de Final Fantasy, né? Deixar isso claro. Então vamos pro... Pode falar o que você quer falar. Então, Castlevania Symphony of the Night. Aí, ó, tirou a palavra da minha boca, né? Vamos mudar pra um assunto mais legal. Symphony of the Night, quem jogou? Joguei tardiamente, mas joguei bastante. Então, conta a história de quando eu conheci o Symphony of the Night, né? Eu comprei o Castlevania de tanto ouvir falarem que aquele jogo era bom, né? Aí quando eu coloquei ele no videogame, eu achei uma bosta aquilo. Eu esperava 3D, né? Polígonos. Eu esperava polígonos, né? Porque era moda, né? Tinha que ter polígonos aquilo. Não podia ser um joguinho de Super Nintendo, assim. Mas tem polígono. Ah, tem, mas quando você salva o jogo, aquele caixão, ele é 3D. E o relógio lá atrás também, no começo, então, né? Então, pronto, pô, tá reclamando do quê? Não, mas queria mais polígonos, né? Mais quadrados. Aí eu deixei ele de canto, assim, por um tempo, né? Aí depois não tinha o que jogar e coloquei ele lá pra EV, né? Comecei a jogar aquilo, né? Aí já achei a música legal. Aí fui vendo a história, né, os diálogos legais pra caramba, né, tipo, What's the Man? Muito bom, né? Aquela coisa toda lá. E acabou que virou o meu jogo preferido do PlayStation, né? E um dos preferidos que eu tenho até hoje, assim. Então... Falando em música, subam a música do Castelo do Drácula, porque, que música. Na minha opinião, é a melhor música. Por favor. Não, a melhor é I'm the Wind. A segunda melhor é... A música de motel do caramba. Então, é quem jogou essa, aí? Quem essa jogou? Do Castelo do Drácula que vocês estão falando é aquela com tema de guitarra, né? É, um heavy metalzão. É a primeira, né? Quando aparece a Lucard. A do Rieco. É, correndo que nem o Sonic, né? Tá ligado? É. Cara, espetacular a música. Qual foi a porcentagem de vocês nos castelos, no castelo? Total. Cento e quanto dá por cento. Alguém conseguiu sair do mapa? tinha como, né, cara? Só não lembro como agora. Você tinha que pegar uma... aquela espada e fazer alguma coisa naquela parte da igreja. Sim. É. Isso o General Jota sabe porque ele... Ele sabe. Tem o... tá fazendo detonado, né? Quem quiser ir, tá distribuindo na internet. Bom, eu não sei se foi comentado no cast do Castlevania aí, mas os próprios produtores disseram que o Symphony of the Night foi inspirado, né, no Super Metroid do Super Nintendo. E assim, pra quem curte mesmo o estilo, né, do Metroid, é um jogo dispensável, realmente. É bem parecido, né? Mas todos os Castlevanias parecem com o Metroid. A diferença é assim, os antigos, antes do Symphony of the Night, era muito linear, né? Você passava isso pela tela, era um jogo de fase mesmo, plataforma. O Symphony of the Night tem que passar por várias partes do castelo várias vezes pra pegar poderes, né? Tem partes que você não consegue de uma vez, né? Você vai evoluindo durante vai o evoluindo. Jogo. Vai evoluindo. É bem parecido com o Metroid nesse sentido. A novidade foi que eles ainda incluíram elementos de RPG, né? Como level, tipo coisa. E foi o primeiro que teve a Kojima lá, né? Não o Kojima. A Kojima, né? A desenhista. A irmã do Kojima. Ela não é parente dele, não. Mas enfim, ela... ela fez uma mudança grande, assim, na série, né? Na arte. Se você pegar o que veio antes, né? O Round of Blood lá, é bem zoado. A parte artística dele. Ah, já vi. Tosco demais. Animação, né? O gráfico do jogo é bom, mas a animação é zoada. Aí no Symphony of the Night muda da água pro vinho, né? Crash Bandicoot aí, quem jogou? Todos. Torrei meu CD do Crash. Os três, né? Os três, é que eu tinha um que era trilogia. É verdade. É. O que eu mais joguei mesmo foi aquele 3, que era o Warped, né? Você conseguiu fazer tudo nele? 100%. Não, eu jogava no videogame dos outros. O que acontece quando faz 100% nesse bônus? Ah, sabe que eu não lembro, velho. É assim, você quer mentir. Não, lembro não, mas eu lembro. Mentira é mentira. Pra falar a verdade, eu nem lembro o que tinha que fazer pra pegar 100%. Eu sei que tinha as gemas lá, né? Eu lembro. Eram três coisinhas, né, que tinha que pegar. Uma era a Safira, que acho que quando você passava a fase num tempo limite, né? Ah, lembrei. Aí tinha... tinha as gemas que você pegava no final da fase e tinha uma outra que eu não me lembro o que era. Era a cruz, aquela cruz egípcia, que era com o tempo. Conseguindo o tempo... tipo um time attack. Ah, e tinha um que era escondido na fase também. Era um escondido no meio da fase, um que era pelo tempo e um que você pegava quando passava, chegava no final da fase. É, exatamente. É isso aí. É, quando você pegava de tudo, você travava meio que um segundo andar. Eu não lembro se as fases ficavam mais difíceis, mas também tinha um monte de coletável pra pegar de novo. Demorei bastante pra pegar aquela o time attack daquela fase que você ia com o tigre correndo na muralha da China, lembra? Nossa. Ah, sim, verdade. Era uma das fases mais legais. Pena que faliu, né? Então, isso que eu não consigo entender, porque o Crash, ele era um jogo legal, né? O personagem até era carismático, né? Não tanto quanto o Mario ou o Sonic, né? Mas ele tinha o carisma dele. E acabou totalmente assim, né? Mas... ah, é que ele foi abandonado, né? Foi deixado pra trás pra ser feito por empresas... nada a ver, vagabundos, né? Então, aí lançou esses recentes aí que são tão ruins que nem merece ser mencionados, né? Aqueles que a Naughty Dog parou de fazer o Crash pra fazer a série Jack and Dexter. Se a gente parar pra pensar, nessa época já, os videogames já começavam a ficar escassos de mascotes, né? Quer dizer, o PlayStation, né? E não sei porque eles não levaram à frente o Crash. Ele era um mascote em potencial pro PlayStation. Sim, que ele nunca teve um mascote mesmo fixo, né? O que chegava mais próximo era o Crash, mas nunca foi assim oficialmente o mascote do PlayStation. Mas é porque a proposta já era diferente da Sony. Ela já não fazia videogame pra criança igual era nos anteriores, né? Na Nintendo e na Sega, né? Inclusive foi uma das coisas que ela fez bastante sucesso, porque era uma proposta diferente, era mais adulto. Então tinha jogo tipo Resident, jogos mais violentos, com tema mais adulto, que chamou mais atenção do que a Nintendo, que sempre foi mais infantil. Bom, agora o mascote do PlayStation é o Kratos, né? É o Kratos. Então, com certeza. É um pouco mais adulto. Vai virar o Nathan Drake agora, porque tá fazendo muito mais sucesso, né? Falando, mas quem que é o Mario, pô? Master Chief e o Kratos são mais carismáticos. Master Chief. E E Gran Turismo aí, quem jogou Gran Turismo? Putz, eu odeio simuladores. Eu também, o carro parece parado, quem mexe a pista. Pois é. Nunca... Ah não, aí você tá confundindo com o Top Gear, pô. Aí não, é duro. E duro que o carro fica parado e mexe a pista. Acho que ele não sabe nem o que eu tô falando, né? É, não, eu não, mas... Eu lembro, sim. É, não, mas era legal, sim. Mas eu achei legal mais por causa da novidade, que tinha uma, 1000 carros, né? Você lembra? Tinha... Tem quantos, não sei quantos carros, como diz o homem mal, são 900 Skyline, mas tinha 1000 carros. Eram 2 CDs, né? Sim. É, eu não tenho, hoje eu não lembro de. É um arcade. Aí você tinha que gastar o memory card inteiro gravando os carros nele lá. Cada carro era um slot. Tinha muita memória. Era coisa zoada lá. E tipo, o memory card inteiro era muita memória, né? Era 128K. Um disquete. Eu não sei se vocês sabem o que é um disquete, né? Porque o pessoal de agora não sabe mais o que é isso. Ah, eu sei que quando na minha época de PlayStation, o que não podia faltar na casa de ninguém era o Wing Eleven. Nossa, legal esse. É, e antes que alguém fale bosta, o Wing é de proposital. Ah, claro. É. Wing Eleven, todo mundo jogava, não adianta falar que não. Eu não jogava. Bom, eu jogava. Todo mundo jogava. Eu não jogava. Por que eu que não jogava falava certo, todo mundo falava errado. Eu não consigo entender isso até hoje. Era o Wing Eleven, mano. Ah, pois é, engraçado que eu conheci ele só como Wind Level, cara. Não, sério, Wind Level, tipo assim, até, sei lá, até os 15, 16 anos. Caramba, aí, quando... Sério, porque eu não tinha contato com o PlayStation, eu só jogava em locadora. Aí quando eu entrei na internet, né, comecei a pôr a marotagem na internet, aí, porra, a galera falando, então, de Wind Level, que porra de jogo é esse, maluco? Continuação. Depois que eu comecei a entrar mais na internet, eu percebi que a galera falava de um jogo de futebol chamado Wing Eleven. E, pô, eu não tinha ideia que jogo era esse, né? E eu levei quase, tipo assim, uns 2 ou 3 meses pra perceber que o Wing Eleven que eu jogava era o mesmo Winning Eleven que a galera falava na internet. Foi um choque cultural, assim, que eu nunca mais vou esquecer, cara. Essas histórias de inglês errado, todo mundo tem. Ah, porque quando é mais novo, todo mundo fala errado. Street Fighter 2, né? Tem vários golpes novos, só aqui no Brasil. Ah, mas aí é explicado não só com o inglês, é porque a qualidade do áudio era ruim mesmo. É, velho. Mas eu lembro que as magias do Final Fantasy eu falava tudo errado, velho. Tudo errado, todas. É, fala uma aí. Se ele que é errado então, né? Porque eles não falam. Hã? Não, então eles não falam, por isso mesmo. Porque se eles falassem, você conseguia reproduzir, falar certo, né? O som parecido, né? Tipo o Alec Full. É, então. É por eles como não falarem. Como é que falar... Tatsumaki virou Tetek Tugen? Porque ele falava Tugen. Por isso. Se eu não me engano, no Street Fighter Alpha, quem fala Trai Tug. Era isso que eu ouvia, pelo menos. Ah, cada um é uma coisa, bicho, não tem jeito. É. É aberto a interpretações, né? E eu chamava Chrono Trigger de Chrono Trigger. Ah, essa é normal, eu, né? Todo mundo fazia isso. Do Final Fantasy de Final Fantasy, né? Sim. Tony Hawk's. Tony Hawk's, eu nunca joguei. Eu também não, falei. Pô, joguei demais. Pô, claro, velho. Nunca teve uma série forte de skate antes de Tony Hawk's. Eu joguei bastante dois anos. Que é o melhor, né? É. Skate tá pra mim igual futebol. Eu, sei lá, não. Não me agrada muito, não. Eu não gostava de jogar o single player, não, do Tony Hawk's. Eu jogava bastante multiplayer com o pessoal, né? Disputando, ver quem fazer mais ponto mesmo. E era assim. Ah, não, eu gostava. Tinha bastante coisa pra fazer na fase, tinha aquele negócio de pegar as letras, pegar a fita escondida, fazer a manobra com mais ponto, era muito da hora. Você contar a trilha sonora, que era a do 2 principalmente é a melhor. Putz, é mesmo. A do 2 é a melhor. Aí depois você... Machine. Tinha muita coisa boa. Então, isso até é uma coisa que só o PlayStation tinha, né? Talvez o Saturn também. Que eram as músicas, né, que feitas por bandas mesmo, né, música gravada, sem ser aquele MIDI, né? É. Primeiro que eu me lembro mesmo, pra falar a verdade, é o Tony Hawk's mesmo. É, então. E depois eu só lembro de ouvir uma outra música cantada no Symphony of the Night, voltando aí, né? Alguns outros jogos acho que tinham música orquestrada, alguma coisa assim, mas começou com o PlayStation, né? Final Fantasy VIII também, né, se bem que esse é bem mais o fim da geração. Eu lembro de um jogo aí, acho que todo mundo adorava muito, eu principalmente, um jogo que eu gostava demais, que é o Spyro. Aquele dragão que eu ia acabar falando. Eu tô sendo sarcástico, é aquele jogo. Ah, não, o Spyro, o dragão? É, o dragão, colorido. Da hora, da nunca hora. Nunca parei pra jogar, o que tinha nesse jogo aí? Era o quê? Plataforma, né? Sei lá o que era, eu sei que eu colocava aquilo, toda vez que eu tentava jogar eu tinha vontade de vomitar, assim, sério, sem entender. Era 15 minutos jogando, eu tinha que parar porque senão eu vomitava. Ele era tão colorido, eu rodava tanto que minha cabeça não conseguia processar aquilo. Ah, tinha também o negócio das cores serem um pouco chamativas, né? É, ele é um bicho roxo no cenário amarelo e verde, né? É, exato. Então, só pra ter uma ideia, né? É, mas eu não escuto muito review ruim desse jogo, não, cara. Parece que ele foi bem aceito. Não por mim. Pelos hippies, né? É, pessoal psicodélico aí, da só de cogumelo. Ou pode crer, no Restart deve curtir muito Spyro the Dragon. Mega Man X? Isso, finalmente. Putz, também. Sim, depois da sensacional, né, trilogia do Super Nintendo, vem Mega Man X4, que foi outro hit. Pra mim foi o melhor. Outro hit de locadores. Pra mim foi. Ele só não é meu melhor porque eu não consegui terminar aquela desgraça, mano. Então, você sabe que o Zero morre no final? Olha, opa, aí, olha. Não, esse é o 5. É verdade. É o 5? É o 5, pô. O 5 foi o que eu terminei, o 5 eu terminei. O 5 foi o que eu mais joguei, o 4, assim, era o que eu mais sonhava em jogar quando eu ficava jogando nas locadoras, sonhava em jogar em casa, né? Aham. Uhum. Mas quando eu fui ter o PlayStation, eu acabei jogando mais o 5 mesmo. E é bom citar o 6 aí, a curiosidade do 6 é que as fases são impossíveis, cara, são muito difíceis. Eu cheguei na última e não consegui passar. Ah, mas Mega Man, todo mundo tem essa história. Todo mundo fala a mesma coisa, pô, cheguei no final Não. Não é não, eu lembro que na última fase do X6 só conseguia passar com o 0 usando um poder específico lá. Até o X5 as fases eram equilibradas e os chefes eram fáceis, né? Tirando os últimos. Agora no X6 as fases eram... Não, eram difíceis pra cacete, eu lembro disso aí. Mistérios. Era assim, tipo, com 2, 3 subchefes em cada fase. Fase muito difícil. Era tenso, cara. É, então eles começaram a aumentar demais a dificuldade, né? Mas o 4 foi um dos jogos mais difíceis que eu já vi no final até hoje. O 4 é aquele que no final o Sigma vira 4 cabeças, 3 cabeças. Exato. Lembro agora. Final é muito apelativo, nossa. Você faz uma vez na sua vida e depois você joga fora a fita. Eu gostava que ele tinha aquelas animações, né? Era um anime mesmo, dublado, tudo. Era mais bem feito que os outros dois. Não quer passar pela tortura de novo, né? Nossa. Eu lembro também de um jogo legal que era o Mega Man Legends, né? Não sei se o pessoal vai compartilhar comigo essa meia. Nunca gostei desse. Sempre então, o pessoal acha meio ruim, né? Eu gostava, eu achava legal aquele... Ele não é ruim, cara, é aquele... Ah, sei lá, eu achava ele muito sem graça. É que ele não é bom, né? Ah, era legal. Ele não é eu legal. Achava o Mega Man 8 também muito bem feito. Ah, o 8 eu cheguei até o final e não consegui passar. Só que pra mim, Mega Man, como eu já falei no outro cast, é o X, cara, é o melhor de todos. É, eu concordo. Sem comparação. Okay, então, o Legends eu nunca gostei muito, não. Achei ele muito diferente do que a gente tava acostumado da ele série. Ele é muito DC, RPG, né? Você tá com uma porrada de peça encaixando no Mega Man. Não, o problema é que eu acho que tinha muito... Muito corredor vazio, sabe? Ele é um pouco parecido com o Zelda, só que... Não, até que não, viu? O que eu joguei, pelo menos, foi o 2, né? Aham. Uhum. Um eu nunca joguei, mas o 2 que eu joguei, eu achei que ele tinha muito corredor, muito labirinto, né? Muita dungeon. E era tudo muito vazio e parecido. Não era que nem o Zelda que tem as dungeons, mas você não sente tanto que é um, sabe, um labirinto de rato. Ah, então é que vai da limitação também do PlayStation, né? É. Não tinha como colocar muito, preencher muito esses labirintos aí. Ficava meio que uma parede de lugar vazio mesmo, mas... Eu acho que após o Mega Man X, o Legends foi o primeiro os primeiros spin-off, né, do Mega Man. Após o X, que já era um spin-off, né? Uhum. Verdade. A partir daí veio um monte, né, no Game Boy Advance, depois. Battle Network, né? Esses que eu já detesto, Battle Network. O próprio Zero, que eu já não gosto muito também. O Zero até que eu acho legal, parece com o X. Tá bem... enfim, não vamos entrar no... É, Mega. Não, a gente já falou lá no DS, mas é bem mais difícil também. Ah, eu por exemplo, que eu mais joguei foi todos os RPGs japoneses que tinha no PlayStation, eu joguei, velho. Desde de Final Fantasy, que é mais famoso, até Legend of Legaia, Chrono Cross, que eu joguei, deve ter feito final umas 5 vezes... O que mais de RPG que eu joguei? O próprio remake, entre aspas, do Chrono Trigger, né? Com as cenas em anime também, que eram... Sim, sim. Que eu lembro que ele vinha num CD com outro jogo do Final Fantasy, que eu não vou lembrar se era o 5, se era o 4. Acho que era o 4 mesmo, né, o Raziel? 4? Não lembro, cara. Ah, você não lembra. Não, PS4. Bom, é, então. Os ouvintes corrigem a gente aí. É, mas tinha muito, muito jogo de RPG. E na época eu adorava, eu comecei a aprender a jogar RPG com Final Fantasy. Eu fiquei fascinado, assim. Era o que eu mais gostava, assim. Eu lembro que eu joguei tanto Final Fantasy que eu acostumei com o turno. Quando eu fui jogar Legend of Mana, que é action RPG, eu falei, cadê o barra de menu? Não tô conseguindo atacar. É, então, cadê? Você fica meio perdido, né? Você fala, não, como assim? Eu tô levando porrada, ué, o que que tá acontecendo? Quando aparece minha vez. É, uma diferença que eu gostava do Legend of Legai é porque ele já tinha uma certa interação a mais nos turnos, né? Ele tinha combos pra você fazer durante os ataques, aí você não ficava só escolhendo menu, né? Era diferente. É, não tinha muito menu, não, né? Só tinha ação mesmo. Tinha um que eu gostava também bastante, RPG, que era um chamado Legend of Dragon. Não sei se você jogou. Joguei esse muito longo. Dois CDs, jogo, né? Quatro CDs. Quatro? Não, quatro. Ah, quatro, dois só, não tinha o resto. Só tinha dois. Esse jogo eu achava ele bom pra caramba, né? Tinha um gráfico. Eu joguei ele ano passado, cara. Acho muito louco esse jogo. Sério que você conseguiu jogar ele ano passado? Consegui. Faz muitos anos que eu não vejo, assim. Desde que eu joguei, nunca mais vi. Que ele tinha... O sistema de batalha dele também era muito legal. Que ele tinha... Ele tinha você tinha que interagir, né, com... É assim, quando o cara ia dar um golpe, você tinha que apertar X na hora certa, senão não dava... É, e tinha uns combos, né, então você tinha que ficar apertando várias sequências certas pra conseguir acertar, então você não ficava só olhando, né, o ataque, você conseguia interagir, os caras tinham umas armaduras de dragão. Eu lembro que eu gostava bastante porque parecia com Shurato um pouco, os caras... Parece, pode escrever, a armadura meio parecida. Então, jogava muito, então, mas no PlayStation, ainda mais porque foi uma época que eu morava numa cidade que eu não conhecia ninguém e tal, e aí eu ficava em casa jogando videogame que nem um maluco. São Paulo, né, cara? Uns 15 anos, nossa, aí RPG já não consome seu tempo, né? Eu já não tinha o que fazer, então devo ter feito final pelo menos na metade dos RPGs do PlayStation. O Final Fantasy VIII também tinha esse esquema, né? De apertar o botão na hora certa. Tinha com o Spawn. Tinha o Limit Break do Spawn, né? E também no normal do Spawn. Os próprios ataques comuns, se você apertasse o gatilho no momento certo, ele... Você apertava o R1, né? Ele dava uma explosão com a Gunblade dele lá. É. A Gunblade, ele atirava na hora do corte, né? Eu achava isso da hora pra caramba, velho. Dava uma gatilhada, mas cada um, se você apertasse no momento certo, dava um hit maior. Essa eu já não sabia, por isso que eu não zerei aquela porcaria. É. Tinha dessa, você ficava esperando pra apertar o gatilho no momento exato. Um outro jogo que eu também me lembro que era bem legal, foi popular e acho que deu origem até a um gênero de jogo aí, foi o Driver, né? Todo mundo deve ter jogado também, né? Porra! Que era o jogo de bandido no carro. O jogo do bandido que não é GTA. Que não é, não é GTA, né? Eu acho que influenciou até, não? Com certeza. Ah, com certeza. Era legal, né? Porque era um jogo que tinha uma fase no Brasil, né? Olha que coisa incrível, tinha uma fase no Rio de Janeiro. Driver 2. E ninguém quis banir o jogo por aqui, mesmo assim? Acho que naquela época ainda não era tão, tão popular esse ponto, né? A censura ainda tava tranquila. É, então, não era... Não incomodava tanto, assim. Eu vou só puxar aí um jogo que eu vi uma vez só, né, na casa do amigo meu. Mas que eu me apaixonei, assim, quando eu vi, que eu achei muito legal a jogabilidade. Nunca tinha visto nada parecido, assim, porque eu só tinha um Super Nintendo na época. Que é o Tenchu, cara. Vocês lembram desse? Puta, lógico. Sim, Tenchu. Tava até conversando com o Raid aí antes, se a gente ia falar ou não, ele não gostava. Tava legal pra caramba. Chato pra caramba. A única coisa ruim dele é que ele não tinha céu. Ah, então, tem céu é zoado. Eu acho até o Mario Galaxy 1 meio... Não vou falar que é chato, porque senão é um pecado, né? Mas eu acho meio sem graça, assim, porque não, mas, o céu é preto. O Mario Galaxy tem um céu preto. O Tenchu não tinha céu nenhum. Era preto mesmo, né? Era tipo as casas, os muros e tal, e por cima era tudo preto só. Não tinha nada. Mas era da hora, assim. Era legal de matar os inimigos. Eu tinha vários jogos desse estilo legal. Tinha o Soul Edge, né? Que deu origem depois ao Soul Calibur, né? Também nasceu no PlayStation 1. Caramba, né? Eu acho que o primeiro jogo de Luta 50 foi muito foco nas armas dos personagens, né? Sim. Tem uma estratégia. O Bushido Blade também, né? Ah, todos os jogos. E todos os jogos de lutas, né? Que tinha no PlayStation, que não eram poucos, né? Os Capcom versus alguma coisa, assim, né? É, que eram de arcade, mas eles eram as versões. Eles eram todos adaptados pro PlayStation, né? A gente fazia campeonato direto, lembra? De jogo de luta? É, eu me lembro que eu ganhei um aí que foi legal. Qual foi que vocês ganharam? Eu não lembro. Foi Capcom versus SNK2, né? Não, era o 1, exato. Ganhei com o Cycle Crusher. A gente jogava o Marvel versus Marvel vs Street também, a gente já jogou bastante. Tinha todos os The King of Fighters. Eu acho, antes dos Marvel vs Capcom, Street Fighter vs X-Men, sei lá, que teve aí, teve também o Marvel Super Heroes, acho que foi o primeiro que começou isso tudo aí. Era muito aquele bom. Que tinha pouco, até pouco personagem, né? Tinha pouco personagem, mas era muito bom. Ele tinha um sistema de joias que você meio que dropava dos inimigos, podia ficar mais rápido, mais forte. Isso mesmo. É, ele não é no primeiro de Versus porque ele não era Versus, mas ele tinha essa jogabilidade mesmo, né? Eu tô esperando o Marvel vs Street Chaves aí pra... Não, tem uma história que vai sair um Capcom vs Nintendo, né? Saiu um boato essa semana. E eu, sinceramente, achei muito da hora. Que é tipo um Super Smash Bros. Com Street Fighter. Não só com Street Fighter, né? Mas na verdade com o Capcom. Inclusive, acho que se fosse, não teria quase ninguém do Street Fighter. Seria mais. Não, ia ter que ter o Ryu. Não, sim. Teria um ou dois, mas não teria muita gente. Seria mais mesmo os outros personagens da Capcom. Pô, Twisted Metal eu joguei demais. Derrubar a Torre Eiffel era espetacular, cara. É, ele era simples a ideia dele. Eu acho que ele era tipo um Rock'n'Roll Racing, só que moderno e um pouco diferente. Porque no Rock'n'Roll Racing ainda era uma corrida. No Twisted Metal ele era só destruição, né? Uma arena, assim, só Eu achava ele bem violento pra época. Você podia atropelar algumas pessoas de papel, né? Nem era 3D direito, você podia atropelar e tal. E os carros tinham poderes, né? Cada carro tinha um especial diferente. E a graça mesmo era multiplayer, destruição, um detonando o outro mesmo. Ah, é, sim, né? Era simples e objetivo, né? Algumas cidades como Paris, né? Na fase da França, eram interativos, né? Você podia derrubar a Torre Eiffel, entrar em alguns locais, quebrar paredes, esse tipo de coisa. Não tanto, mas era legal isso, essa interação. Pra época tava bom já a interação, né? É. Tomb Raider. Quem jogou? Esse é aquele tipo de jogo que você joga na época e não consegue jogar depois. Né? Ah, eu nunca gostei, velho. Eu achava a jogabilidade muito horrível. Não, é. Vamos ser sinceros, a gente só jogava por causa dos peitos da mulher, velho. Não tem jeito. Nem por isso me fazia jogar. Era é quadrado, né? O 3 era melhorzinho. Só que mesmo assim ainda não. Eu achava também difícil demais, sei lá, não. Sabe, não tinha não conseguia prosseguir naturalmente na fase, era tudo muito complicado, difícil de fazer. Acho que a jogabilidade é tão ruim que você não conseguia saber, sabe? Como é que aquele jogo deu certo, né? É difícil. Ah, então, porque você não sabia onde você conseguia alcançar, onde você não conseguia de jeito nenhum, ou se você não tava conseguindo porque a jogabilidade era ruim, ó, não gostava de jeito nenhum. Tem dois bons motivos por que o jogo fez sucesso. É, imagino. Mas... é, exatamente. São dois motivos gêmeos. É, dois cubos, né? É. Mas se for ver, era um jogo ruim, né? Não era um jogo muito bom. Não, o jogo era ruim, sei lá, porque fez sucesso. Eu não consigo explicar, não. Bom, então encerrando agora nosso cast sobre PlayStation, né? Vamos para as considerações finais, né? E vamos falar agora qual foi o legado que o PlayStation deixou, né, pra história aí dos videogames, dos consoles, né? E aí? Ah, que nem a gente tava comentando, né, o próprio controle DualShock, né, que eles não conseguem abandonar mais, como a gente falou, né? A marca que é conhecida mais do que forte, né? Todo lugar, né, PlayStation virou até sinônimo de videogame, né? Tanto que eles associaram a marca até com o portátil, né? Sim, sim. Com certeza, não quiseram lançar um nome diferente, novo. Eles não quiseram correr risco e colocaram um portátil também com o nome do PlayStation. É importante falar que é um monte de séries, né, que começaram no PlayStation, que foram levadas até hoje. E a mudança de foco também, né, que foi para jogos mais adultos, porque eles souberam acompanhar a idade do jogador que começou jogando Master System, né? Sim, é o que realmente mais vende hoje, né, nos consoles hardcore. É. Então, que é jogo mais adulto com coisa mais densa, né? Conseguiu sair daquela linha de mascote dele. A gente falou, não tem um mascote, mas acho que foi uma das coisas que fez ele fazer sucesso, né? Ele não ficou preso nisso. Eu acho até que vários gêneros de jogos se desenvolveram no PlayStation, né? Ah, com certeza. A transição do 2D pro 3D. Survival Horror, né? Survival Horror, com certeza. Vários jogos aí se definiram como iam ser no PlayStation, né? É. Então, pessoal, esse foi o nosso cast sobre PlayStation. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Até semana que vem. Espero que com o resto do pessoal volte das férias, né? E ouçam aí a Orion Live. Comentem o que vocês acharam do nosso novo projeto, né? Se vocês tiverem alguma sugestão também podem postar aí. E comentem aí sobre os jogos também que vocês jogaram no PlayStation, o que marcou nessa geração. É, o que vocês mais gostaram, o que não gostaram. E até o próximo cast. Até mais. Só pra me situar aqui, o PlayStation, o primeiro, é aquele cinza grande, certo? Exato, yes. O cara tá no cast, ele vai é que eu sou um pouco mais novo, eu só tenho o PS1, tá ligado? Mais novo quanto? É. Exato. Você pode falar dos jogos, tá bom? É. Tá, vamos voltar aí. Olha só. PlayStation! Jogo da vida! Jogo da vida! Ah, que pena! Mas é um jogo da vida! Gostou, Bernardo? Não gostei! Ah, tudo bem. Beijão, tchau!